Quem é você? Adivinha se gosta de mim? Hoje os dois mascarados procuram os seus namorados perguntando assim: quem é você? Diga logo que eu quero saber o seu jogo, que eu quero morrer no seu bloco, que eu quero me arder no seu fogo. Eu sou seresteiro, poeta e cantor. O meu tempo inteiro só zumo do amor. Eu tenho um pandeiro, só quero um violão. Eu nada em dinheiro, não tenho um tostão. Fui porta-estandarte, não sei mais dançar. E eu, modéstia à parte, nasci pra sambar. Eu sou tão menina, meu tempo passou. Eu sou colombina, eu sou Pierrot. Mas é...